就可以自在在中国。 1-1, autoridade de decolagem, piso 90, vento 90 graus, 07 nós. Salvador, Oceania 6211. Oceania 6211, contato, mantendo nível 360 na saída da Eulida. 360 da Eulida, quando possível, pode em contato? Eu vou direto Lida. Direto Lida, 6211. Questione muito para Copen no centro plan. Bono. 25 horas, o 4201. Olha o Xenar 6211, direita prova 240, ele está a formação. Unidade de Isla, Xenar 6211. Direita proa 235 por 27 milhas, ele está em formação. Autorizado de bicho, o Xenar 6211. Certo. 08. Decolado aos 37.1.0.8. Bom dia. Mais uma 5, Antônio, pode seguir via Índia no ponto de vitória Xambi 2895-10-17. Continue o PB. Bom dia, contato, tudo atende, vão no 30. Vão no 30, autoriza da presente pro hoje, pode? Autorizado. Muito obrigado, 3551. O Xenar 6211, chame Recife agora, frequência 251, alterna 1-33-95. 251, 3395, Xenar 6211. Decolagem autorizada, vento 1560 graus, 08 lá. Company mantém 4090. Controle 208, voo 1093. Controle Salvador, voo 1TIA, voo 1093, escola passa 273. Luna 093, bom dia, contato, mantendo 360 na saída da El. 360 na da El, gol 1093. Já mexeu 60 com o horário do banco? O horário da 10, mas já estava com o nosso, se puder, com o horário do banco, já estava com o nosso. Obrigado. 963, chame Recife agora, frequência 251. Viu? Livre de autolagem, pista 1-0, vento no 7-0, grau 0-9. Ouro 649, desça via até 2000 na chegada ponta, quase de sinal em letra cruê, justo no 0-7. Oito, meia, cinco, declarado de 4-5, controle 2-0-18. Oito, bom dia. Como é que é o Delta? Salve, Salvador, muito bom dia. Rio 593, cliente da formação Hotel, 3-0-1. Bom dia, Rio. Só falei. A FUCA agora está no código. FUCA guardando conta. Chega na número 4. Segue para Morro de São Paulo, chega na número 4. Pronto, cobra. Obrigado, chega na número 4. Papá, meu pé. Escola pistão no 7, primeira curva à direita. Ingresso inicialmente no corredor, Shell na meu pé. Controle opere 120 décima 8, achando 0145 na transporte. É você, Rafael, tá? Juliette, você é aparentemente no corredor, chama ele. O navegador vai ficar no meio. Você entra bem? Gente, com 2 a bola, chama 2, 8, 9, 5, para o sinal, ajuste 1017, navegador vai ficar no meio. Para a Teresina, prepare a Momi agora de volta. Pelo ataque, você tem intercessão? Pode para ingresso na pista, o novembro era só meu. Na 093, chame Recife, frequência 251. Mantém a regra de voo visagem, corredor axé, reporte passando o farol da barra. O farol pode ser remetido em Serra Delta Juliette Hotel. Vai manter 510 até o trajeto do que passou, ok? Responda 5573. Sim, reporte avistando de ponto, novembro acho que não deu. Reportará a vista de ponto. Federal, chamaram o feedback desse momento. recepção do pushback. Se for possível iniciar da presente, está autorizado. Caso contrário, aguarde o liberal CP. Boa noite, 65, chame agora Recife na frequência 268, alterno 260. 68, obrigado, bom dia. Bom dia. Lembrando o axé, visual com o ponto da Odebrecht, novembro, Rádio Carrameiro. Certo, você pode prosseguir no Panamá de São Paulo, novembro, Rádio Carrameiro. Agora, meu Deus. Aceita o 3, né? Aguardo o 300. 800, para os próximos. Quer dizer, Olimpo 04. Autoridade Brasília, de Caldeiro 40. Primeiro aerovia Zulu 8, decola pista 10, saída Arbon, após Arbora Lerma. Controle 120, décima 8, para fora 5551. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, o vento no 60 graus, 079. Rio 04, procedimento correto, autorizado a alinhamento e entrou por taxa. Ali mantém cabeceira no zero. Delta Max, como ele disse, Max e Box, chega para ingresso, parte principal. Rio 5973, do colado 0900, controle 20, decima 8. Controle 119, decima 8, Rio 5973, no ponto. Nossa. Chama agora a torre, 1895, bom pouso. 1895, pegar. Rio 5973, contato, tudo mantém nível 310, Rio 5973. Sensação 310, 5973, cidade de coordenar, ali para formações, pro de Aracaju. E aguarde para iniciar o deslocamento, por favor, o Rio, tirado do Alpine Black no Bate. Ok, gente, mantém a aeronave um pouco mais além de aguarde. Rio 98, não autorizado, Alpine Black, geralmente em Paris. Afirmativo, você tem condições do Rio 5973? Então vou direto, Romeu Fox 018, Rio 5973. Romeu Fox 018, direto, Rio 5973. Confirma. Autorizado 080 para a vitória da. curva da pista 197, primeira curva à direita, com cobertura saída Arbor, após Arbor, direto destino. Controle 120, decimal 8, transponder 5561. 5328, decolar de 02, controle 120, decimal 8. 1208, 5328, boa. Pelo 649, cheque o trem, livre pouso, pistão na 0, vento no 60 graus, 09 mais. Baixou, secou. A torre para o chamamento, 1895. Ajuste 1017, novo. Aí da FUCA. K. Gente, 3153, aguarde. 328, contato, sobre mantenha o nível 190, porém modifique seu código, vai para 5576. Para 5576, 5328. E o Papa Mike, prossiga para o senhor. Selecionar, chama ataque, isso aqui do Papa Mike. 328 para 5576. E 5328, se você manter a proa, mais umas 10 milhas para a vida, devido a uma formação da roda esquerda. Pessoal, está autorizado de vídeo necessário, depois quando tiver a condição de voar direto o Jamo. Encontrar quando tiver a condição de voar Jamo 5328. Número 49, seu solo 05. Libera e chama o solo 121, décima 9. Liberando e chama o solo 109, o ONU vem mais uma. GP5322, é que já em condições de voar Jamo. Confirme. GP5328, já em condições de voar pro de Jamo direto. Tem. Siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá chame 2295, ajuste 1097, por favor. Número 4, autorizado Pax. Chame no ponto de espera, Pax. Thank you. Corrigido, aguarde o banho da Gol partir à sua direita. Estou só autorizado a ficar aqui de acionamento do banco. Coluna 49, as vias e mulheres por São Paulo. Ainda pode vir na 973, chama Centro Recife, 12685, alternativa 12545. Sua direita, o portão corrido para a sua esquerda mesmo, o portão 4. Autorizado o cruzamento da pista, siga via Delta e Alfa, chame antes da Juliette. Para informação será o número 2, seguirá o TAM, que está iniciando o pushback no pátio principal. No 1, decolado do 1-0, controle do 0, decimal 8. 1-0-8, obrigado, para trabalho. O Rio pode curvar já à esquerda devido à formação, senhor? Contém, meu Rio? Sim. Pode curvar à esquerda já, para evitar formações? Fazendo com controle 1-2-0, decimal 8, o 1-9-8 na 1. Sim, obrigado. Trânsito Salvador, Rio 98111, está curvando agora a esquerda para evitar a formação aqui, ok? Decolado no perfil da Bombom. Entende? Tem condições de fazer um pouco mais atrás para a gente liberar o curso de federal? Parte 3, aguardando para prosseguir, por gentileza, o arco, né? Federal 9970, fico coordenando com a equipe de solo, aeronave da África, vai taxiar um pouco mais à frente, autorizado, push, chama o controle para o taxi. Nosso sistema aeronave, o Mark X-Way-S, no final do parte 3, aguardando para o rebote, vai ficar entre as duas aeronaves. Quatro, mantenha a posição em alarme. agora. Ingresso de Índia e Alfa, quadro no ponto de espera, torre 1 na noite, decimal 95, altimetro marca meio 18, tem bom voo. APSA 6570, segue o tráfego da TAV, via Índia e Alfa, quadro no ponto de espera, torre 118, decimal 95, altimetro marca meio 18. Entra agora no ingresso de Juliette Alfa e quando no Juliette, Índia e Alfa. E quando no ponto de espera, 72.95, altimetro marca 1.8, sétimo número 3. Inicia o seu desvio, a confirmação direto para a Vila Grande será junto ao centro. X-Ray Echo, vai seguir até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Ele passa a Mike, se o táxi tem intenção, pode para ingresso na pista. Autorizado até a saída do pátio 3, aguarde para o ingresso do pátio principal. Ok, liberado até a saída do pátio 3, aguardando ingresso para o pátio principal. Mike XPS. Deve para a segunda TAN, iniciando rolagem 90, pode passagem no mesmo ali, mantém capiteiro 90. Trip 5328, chama Centro Recife, 12685, alternativa 12545. Pronto, aqui o Papa Mike. Papa Mike, até a posição, aguarde para ele falar. Mantém ponto zero. Dia 062, eu estou autorizado. Tem autorizado ingressar para o 62. Zero Lateral 9970, mantém o ponto de carro. Decola 107, sobre partida saída Argos Elefa, após decolagem curva à direita, prossegue via 3017 conforme rota. Aciona 5011 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Passou a estar 3153, bom dia. 3153, contato radar, sobe para o nível 360, vigilância. 360, vigilância 3130. Olá, Delta Carmen, 3130. Se ajudar, estacionamento a critério do comandante para o táxi. Vai chamar TOI em 119-1995, voltímetro marca 1.200, confiem pessoas a bordo do inglês. Olímpio 04, autorizado ali na manteca de dinheiro amarelo. Olímpio 04? Ali manteca de dinheiro amarelo. O Kilo Papa Mike mantém a cabeceira no 7 devido à performance. Esse é o segundo para a decolagem. Apsa Cargo 6570, decolagem 220, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Prossegue o Pêndulo 10, Sprint, Pêndulo da Manhã, Bravo, Pêndulo 3. Aciona 5014, contraponto, 120, decimal 8, a frequência do controle. Zona 53, sobe restrito a nível de voo 320 e voo bridge. Restrito ao 320, direto bridge, 353. Drone, bom dia, voo 092, com a informação Índia. Voo 092, identifique, autorizada a chegada a Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, voo 092. Nova quadrilha, sua mótica, mais de óxido, tango, vigor alfa. O vigilante está correto, como o que se encontra? Olímpio 04, autorizado de colagem, pistola 0, vencendo 5 graus, 909. Olímpio 04, autorizado de bom dia, pronto, Flávio. Está autorizado para a vitória da conquista, nível 180, da colada 10, sentido saída árvore, elétrica, após a colagem curva direita, sentido saída da vitória da conquista. Aciona 5-0-2-3-4-1-2-0-2-1-8, beleza? 4, decolado, 1-2-3, controle 2-0, decimal 8. Nessa pausa, 2-0, confirme, por gentileza. Mal 9-5. Vai chamar o centro Recife, Buenas, eu tá 3-1-5-3. Apsa 6570, chame centro Recife no 2685, alternando 125 do sinal 45. Recife agora, 2685, alterna 2545. Obrigado, bom dia, 6570. Bom dia. Bruno Salvador, muito bom dia, o Olimpo 04. Olimpo 04, sube e mantém nível 240 na saída água, vigilância. 240, saída água, Olimpo. Gona 755, acione identificação, vai na proa de Alagoinhas, para identificar a chegada bom. Desse mantém nível 060, altímetro 109. Salvador, filho do Papa Mike, fora do solo. E Papa Mike, decolar 225, controle 20, decimal 8. 208, filho do Papa Mike. Antônio Salvador, filho do Papa Mike. Tente 1208, bom serviço. Vigilância. Vai para a árvore, vigilância, filho do Papa Mike. Controle, vai na agência sideral 9970. Sideral 9970, submanda em nível 340, saída Momo, vigilância. Tente 340, perfil da Momo. Quatro, dois, três, quatro, para Recife, está autorizado nível 350. Estou decolando a 190, com perspectiva saída Pucca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5016 no transponder, a frequência de controle 120, decimal 8. Bona 7550, pro 210, até próximo tempo. Bona 7550. Correto, chama o calibrante para o push no 08. Após TAP, 2.000 pés, voo 092. Decimal 95, altimetro permanente 22.